Nossa gente ilhada precisa sobreviver. Vem na palma da mão, Muricinho. Tchau, tchau, tchau, tchau. E levantam-se as mãos, pedindo pra Deus olhar. Já não se vive sem farinha e pirão, não há. Remédio pra gente remediar. Já vai longe a procura da cura que vai chegar. Lá no céu de Brasília estrelas irão cair, e a poeira de tanta sujeira de subir. Oh, yeah. Quem é pagodeiro tem obrigação de cantar. Será? Joga dentro do mar. Tanta gente de bem que só tem mal pra dar. Será, será, será? Será que a força da fé que carrega o nosso viver pode mover montanhas pra gente poder passar? É a nossa oração pedindo pra Deus olhar. Essa eu vou oferecer, minha princesa tá ali, ó. Eu agradeço a Deus por existir você, por fazer nascer o amor. Eu não sei de mim o que seria sem a tua voz, porque entre nós você é meu sonho de amor e verdade. Você é o resumo da felicidade. Que dá asas à minha loucura, que me faz viajar em candura. Eu só quero amar você, que é meu sonho de amor e verdade. Você é o resumo da felicidade. Você que dá asas à minha loucura, que me faz viajar em candura. Eu só quero amar. Você é minha sina, a gente se combina. Tudo é tão claro quando eu vejo a tua boca. Não faça mal juízo, liberte teu sorriso. Tudo é motivo pra você brigar à toa. Você quer me pôr de castigo se eu paro num bar com um amigo? Isso é coisa comum de se ver, difícil é você entender. Se eu saio um domingo de sol pra jogar o meu futebol, você quer censurar? Esse jeito não dá. Você curou. Teu ciúme transformou nossa paixão num caos, em dor. E pra te ver segurar a relação, eu vou provar que esse amor aqui no peito é singular. É teu, ó meu amor, eu juro que pra sempre. Você mudou, transformou nossa paixão num caos, em dor. E pra difícil segurar a relação, eu vou provar. É meu, ó meu amor, eu juro que pra sempre vou te amar. Você é minha sina, a gente se conhece.